beira do mar, os discípulos a esperar. Na noite escura, nada puderam pescar. Mas ao amanhecer, o Senhor apareceu. Lançai a rede e a abundância aconteceu. É o Senhor, é o Senhor. Ele vem e nos faz crer. Com amor nos alimenta. Vinde, jantai com Ele. É o Senhor, é o Senhor. Nosso coração arder. Com graça nos transforma. Vinde, jantai com Ele. Pedro então ao mar se lançou, reconhecendo amor que nunca falhou. Simão, me amas? Três vezes questionou. E ele disse: apascenta o que é meu. É o Senhor, é o Senhor. Ele vem e nos faz crer. Com amor nos alimenta. Vinde, jantai com Ele. É o Senhor, é o Senhor. Nosso coração arder. Com graça nos transforma. Vinde, jantai com Ele. Quando a vida é incerta e o caminho é escuro, seguindo a tua voz eu encontro meu futuro. O Senhor é o meu guia em cada passo a dar. Com amor que não se cansa, eu sempre vou te amar.